Atim. Gosto muito de brincar. Eu sou o Espirro, não me canso de cantar. Estamos aqui e vamos apresentar nossos amigos que acabaram de chegar. Eu sou o Patati e sou muito brincalhão. Oi, sou o Patata, também vou nessa canção. Somos amigos e queremos divertir nossos amigos no balão que vai subir. Somos amigos, amigos no peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos no peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos no peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos no peito, amigos de vocês. Viver a vida viajando nas canções, viver cantando, alegrando os corações, viver os sonhos, tudo que acontecer, fazer amigos, mais amigos pra valer. Somos amigos, amigos no peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos no peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos no peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos no peito, amigos de vocês. Ô, Patatá, nós somos amigos do Baticinho, do Espirro e de todos vocês! Isso aí, Patati! Bati, Espirro, Patati, Patatá, somos amigos pra valer! Valeu, muito obrigado, Patati! É isso aí, Patatá, valeu! Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês!